O Michael Bianchi, faça espera em TAP no nível 080. Passarelo 2223, suba e mantém o 040 em pelo espera. Agora o teto é de 900 pés, visibilidade 6 mil metros, ou seja, não há operação para pouso em Salvador, tanto na pista 97 quanto na pista 90. Está subindo para 4 mil, mas tem que esperar onde já. Na posição pelo da chegada Bonfi, passarelo 2223. Controle azul 9131. Leva na esquerda Lima e 1219, né? Estando 120, descendo para 070. Aquele tráfego que vai fazer espera em TAP no nível 080 em cima de TAP, qual horário? Bem. Michael Bianchi, controle. Escuta. Sou vetor, vou à direita agora na proa 090, Michael Bianchi. 090, Michael Bianchi. Estimativa, agora as para voar no rumo de TAP. Direita na proa 90090, Michael Bianchi. O 9131 reporte mantendo 70 em espera, o azul 9131. Ok, mas é por estar mantendo 70 em espera, azul 9131. Sim. Qual é o estimado, qual é o EcoTango Alpha, o estimated approach time, azul 9131? A aeronave vai demorar mais ou menos 5 minutos para interceptar aí a posição, 5 a 6 minutos a posição e tarde para espera aqui no 80. Ok, o que eu quero saber é quando vai ser autorizado sair da espera. Quando assim tiver condições da ator informar que a pista está disponível. A princípio, conforme notando, daqui mais 12 minutos, ok? Tem aeronave pousando na nossa frente ou somos número 1? Será o número 2 agora, era a nave que arremeteu, que está no 40, na posição pelo norte da aeronave, que será o número 1 para a pouso, que o senhor será o número 2. O 9131 tem condição de acelerar sua descida, desça até o 060, reposte nivelado 060 para descida e disponibilizar aí nível para esperar em posição TAP. Ok, vai acelerar a descida, o azul 9131, para, confere para 060. Matilde, desse mantém agora o 060. Ok, temos 060, do 9131. Controle, o papapá, Mike Light, chamando a direção na linha litoral, altura do Pacífico do Sul para regressão. Sente, Mike Juliette Romeu, reporte próximo a Pietã. Reportará próximo a Pietã, Rodão. Azul 4298, confirme. Esse mantém o nível 100, 100 para espera na posição ITAP, aguarde, correção, na posição AMAN, aguarde LS X-Ray, ajuste 1098. A pista 10 se encontra impraticável, teto agora de 900 pés com visibilidade de 4 mil metros. Espera na posição Mari, azul 4298. Espera na posição Mari. Início a espera em pelo passareiro 2223, qual seria o número para liberação? Será o número 1, para liberação, passareiro 2223. Gente, vai ser pelo nosso em pelo. Piatã, Mike Gillette Romeu. Sammy Torre, 118 decimal 95, Max Juliette Romeu. 118 decimal 95, grato, senhor Carga. Tá bom, bom dia. Bom dia. Bom dia, papapá, Max Juliette Romeu. Essa certificação, passou o botão. Sim, só o centro, chamei 625. Papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Passou Piatã, cara, para regresso a Gaiabata. Mike Alfio. Jack trouxe que status apresente o Mike Alfio. Afirmativo, para espera, Mike Alfio. Prossiga. Siga a 17 para praticar também. Ah, o teto não permite fazer aproximação visual. O teto estava de 900 pés, com visibilidade de 3 mil metros, ou seja, nem visual especial há condições de fazer, ok? Mas entre em espera na posição ITAP da chegada Mari. A abordagem melhoria do campo, abertura do aeródromo para pouso, para buscar para pouso, Michael Fianchi. Ativo, qual o máximo de abertura? Dono zero. Dono zero, previsto mais 8 minutos, porém, é horário previsto, ok? Segundo notar. Estamos aguardando ainda a administração da infraero informar se estiver disponível a pista a partir do horário da abertura. Michael Fianchi. 060, rebloqueando Itap, azul 91-31. Gente, mantendo 060 em Itap, 91-31. Tem alta em Itap no 060, azul 91-31. Gente, amanhã eu vou ingressar na final da batalha. Aqui Juliette Romeu, vento 1110 graus, ajuste 1098, reporte no sol. 1098, ajuste, reportará no solo controlado da Pata Romeu. Temos tráfego indo para Itap, 1085 em descida. Lima decolado aos 09, chamem controle frequência 120 de som 8. 1208, Lima. À sua frente, revista aí no mínimo umas 3 esperas, ok? Controle o Papa Romeo Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil da Arbor. Contato radar, sub manter nível 160, tem condições de cumprir o perfil da subida? Confie. Positivo, senhor. Gente, cumprindo o perfil da subida devido a tráfegos na posição aí próxima à Arbor, nos níveis 060 até o nível 080, Kilo Luz Serra Lima. Lima, ciente. Azul 931, desse mantém o 050. Bom dia, confirmado, azul 9131. Esse mantém o 050, azul 9131. Vai descer 050, azul 9131. Mike Alpha Yankee, desça e mantenha, desse mantém o 070. 070, Mike Alpha Yankee. O azul 9131 pode descer por razão de descida de 500 pés somente? Mativo conforme previsto. O Mike Serra Golfo confirmando a saída Arbor após direto a 1970 milhas, 170 milhas de Salvador, cancela e prossegue visual no 065 o Mike Serra Golfo. Ativo Cirrus no Pato da Bata, confirmando o POB02. Chama a torre 1-8-95, Max Serra Golfo, para acionamento táxi. Bom voo. 435, Max Air Golf, perdão. RG 95, bom voo. Autorizada a chegada Ponce, caso não haja abertura no tempo hábil, será feita uma espera em, na posição Simbra, ok? No marcador externo. Então, após o processo para Simbra, é isso? Não. Na perna de aproximação, autorizada a chegada Ponce. Deverá cumprir o perfil da chegada Ponce. Caso não abra conforme previsto, pois está esperando agora mais 3 minutos para abertura, é o tempo que levará no perfil da chegada. Caso não seja a abertura, se dar-se aos 1,5 minutos, fará uma espera na posição Índia Serra, sempre no marcador externo. É, está em compreensão na bomba até agora. Caso não abra, mantém espera em Simbra. 2-3, 2-2, 2-3. Olha, o passarelo 2016, sugere fazer espera em duna, porque sempre é uma posição muito próxima e muito baixa, para aguardar a abertura do campo. Então, desse mantém altitude 3000, passa em duna pela esquerda, ok? Pela esquerda. Duna pela esquerda, 2016. Duna, 79, já tem que dar para passar a parte 3, a autorização Guarulhos. Está trazendo sua informação em curso agora, Quebec, 340 Guarulhos. A intenção é aguardar a liberação da 1-0? Com certeza. Confirme? Com certeza, aguarda a 1-0. Presente. Um minuto, cópia. Azul 4298, desse mantém o 080. Zero, decola da 1-0, primeira curva direita. Decida a saída da El, Leda após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota para o Zulu no meia, após conforme a rota do plano. 5440 no transponder, o controle 120, décima 8, então 3179. Confirme o cotejamento novamente, por gentileza, devido à intensidade. Sem problema. 340 autorizado. Pista em uso no zero, com curva direita. Direita, saída da El, Leda, pós Leda, Fritz, Amper Zulu, 16. Transponder 5440, controle 208, após para o 3179. Correto. O portão é a posição é no pátio 3, pátio de cargas? Pátio 3, assim. Sente, após quando pronto, pressionamento pushback. Vai apertar pronto, posicionamento 3179. 5345. Aguarde cobra, por gentileza, Vitória 380. Vai aguardar a liberação da 1-0. Agora. Cópia. Pronto para cópia. Controle, confirme o Michael Frank, é o número 3 para pouso. Afirmativo, pressão solidamente mais uma alta. Yes. Leida da El, Leida após Leida, voa direto, posição Eudes. 5452 no transponder, o controle 120, décima 8, 5345 da Trip. Confirmando a saída, dial Leida após Leida, voa direto posição Eudes, onde intercepta a rota para o Zulu 44. Transponder 5452 e a rota para o Zulu 44. Correto, 09 ao portão, reposto quando pronto, fracionamento pushback. Metrô na 08. 7-2-2-2-6, centralizado, pouso. Passaria do 2223, considera a última instrução, reporte visual com a pista. Norte 360, seu limite é localizador. 360, limite localizador, Mike Alfianca. Mativo Mike Alfianca, desça 3.000 pés. 1.018 é o ajuste. 3.000 pés, 18, Mike Alfianca. O azul 4298 negativo pode prosseguir na chegada à Mari, descendo para o nível 050. Avistado, autorizado o pouso, confirmando o trem de pouso baixado travado. Baixado travado, 2223. Passarela 2223, pista 110, vento 1110 graus, 05 nós, pista molhada, altímetro 1108. Gente, teve pouso, 2223. Taxi Serra Golf, autorizado táxi, até ponto de espera, reporte no ponto de espera. Ok, ajuste 1018. 1018, desce 4.000. Calfinhac para o localizador, direita 090. 090, IF. Salvador, bom dia, 922 da Gota, passando 180 para 150. Gol 922, identifique, chegada a Mari, desça ao 060. 122, desce para o 60, 922 da Gota. Quilo Serra Lima. No solo 21, no livre direito, chama em solo frequência 121 no décimo 9. 209. Salo Salvador, passaria 2223, descendo aqui em curso. Cadê aí, decola? Mike Serra Golf, pistão no site, vento 130 graus, 05 nós, altímetro 1008. Passe 1, 4298, retorno radar para sequenciamento, curva à esquerda, proa 20, limitado pelo lote. Curva à esquerda, proa 20, limitado pelo lote, azul 4298. X-ray azul 4, 913. 913, 1 no torre, 1 no 895. 295. Mike Alfian, que 2000 pés, está livre ele. 2000 pés, está livre ele. Mike Alfian. 3663, reduz a velocidade para 200 nós. 2 para 200, tá? 3663. Ponte visual com o campo, trem de pouso baixado e travado. Passará, Marcão 3. Continuado, Marcão 3, já tem quanto tempo aqui? Prossiga para 3000 pés, 1018 ajuste. 3022, já tem quanto tempo aqui? 8 Vento, bom dia, bom trabalho. Desça a 6.000 pés, 1.018 ajuste. Azul 9131, teto 1.100. 131 no pouso autorizado, vento a centena, 8.9, ajuste 1.018, autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso azul 9131. Controle Salvador, aquele cordial bom dia, Mike Serra Golf, decolado PC da Arbor. Mike Serra Golf, suba para 3000 pés na saída Arbor. Recinto 3000 no PC da Arbor. Serra Golf, pode vai direto à Arbor. Direto à Arbor. Azul 4298, reduz a velocidade para 1709. Vetor para o sequenciamento. Curva agora à direita, proa 060. 060, para reduzir para 170. Redução no 709. Kilo Serra Lima, chame agora Recife, frequência 1260, alterno 288. 1260, 1288. Quatro 298, 2000 pés para livre LS X-ray. 2000 Mike Alfa Yankee passando do ano, já está estabilizado visual para pista. Estabilizado, não visual ainda. Ciente, informe visual. Favorável visual, Yankee. .304, reduz a velocidade para 2209. Bom dia, prossegue táxi via Alfa Juliette, remota 1-2 do Pátio 1. Alfa Juliette, remota 1-2 do Pátio 1, 913. Okay. 3663, parou localizador esquerda 160. Esquerda 160, parou local 3663. 3663, deixa 2000 pés, 1019. 2000, comente 19 agora, 3663. Mike Alfian, que uma milha para externo, chame torre 1-8, decimal 9-5. 1-8-9-5, Mike Alfian. Intercepta para o Zulu 2-1, após repeat, após conforme rota. O controle opera em 1-2-0, decimal 8, e o transponder 5-4-5-3. Para Michael Alfa Yankee, ainda não visual, reporte 3 pousos baixados em um travado, aguarde para pouso. Mike Alfa Yankee, cheque trem, aguarde para pouso, ainda não avistado. Trem baixado e travado, aguardando para pouso. Mike Alfa Yankee, agora sim avistado, pouso, ajuste 10119. Autorizado o pouso pistão 110, vento 1110 graus, 10 nós. Autorizado o pouso 10, Mike Alfianchi. Tango, tango, decola 10 com curva esquerda na saída Momo, na radial 290, cancela o plano instrumento, prossegue visual no nível de voo 085. 4298, passando Duna, está estabilizado. 4298, aqui. Torre, 1895, já bom dia. 1895, bom dia, obrigado. Falou, TAN 3179, passe 3, puxe, reacionamento. Número 298, continua em aproximação, número 2 para pouso. Aguarde pista livre. Livre, eu sou Márcio, em prototype, tango, tango. Gol 1922, reduz velocidade para 1809. Reduzir para 110, 1922. 3304, vetor para sequenciamento, direita para 230, limitado pelo localizador. Direita 230, deixa o lock, está 3304. Gol 922, ainda descendo para 4000 pés, informa o tráfego, a posição agora de 2 horas, 3 milhas, rumo oeste, mantendo 3000 pés, um Sierra Romeo 22. Bravo Delta, autorizado táxi, reporte na intersecção da Papá. Serra Golfo tem um tráfego superado aqui no Tiquessa, 200 pés abaixo, 8 milhas, autoriza para 310? Ainda não, Mike Serra Golfo, mantenha a saída. Golfo. Gol 922, copiou o controle? Negativo, pode ir para pode repetir? Ok, sua informação, o tráfego já está ultrapassado, você pode descer para 2000 pés com 1019 livre LS X-Ray. 2000 com 1019, gol 922, vai estar autorizado o procedimento? Autorizado, ele é sexual, comandante. Vai seguir o tráfego da TAM, 8 milhas à frente, passando do 9 momento. Positivo, está autorizado o procedimento 922 agora. O 922 reduz para 1709. 170 agora, o 922. 90 graus, 1119, altímetro 1099. Livre, estação 080. Autorizado 310, o Mike Serra Golfo 080. Delta, aguarde para cruzamento. Desça para 4000 pés com 1018. Na 3304, reduza para 1809. 04. Na 3663, estabilizado em LS. 3663, chama.